Muito boa noite para a senhora, para o senhor que está chegando agora em mais o Cidade Alérgica. No programa de hoje nós vamos falar do jogador de basquete que foi decisivo na noite de ontem. Ele conseguiu 3 pontos cruciais bem no final. Bem no final da balada ele conseguiu 3 pontos na CNH por atropelar uma mulher grávida. E já que o assunto é basquete, você vai conhecer o rei da enterrada. Já foram mais de mil mortos que esse coveiro sepultou no mês passado. E agora eu vou falar aqui com o Benembal de Souza por causa de uma notícia que chegou aqui na redação do português que foi preso. Eu vou falar aqui com o Benembal de Oliveira, né? Eu não tô sabendo mais nada também aqui, é brincadeira, hein? Ô Benembal, o que aconteceu com esse português? Boa noite, Perreco. Boa noite, ouvintes. O português, ele assassinou a esposa. Ele assassinou a esposa? Ele matou a esposa com requintes de crueldade, foi isso? Como é que foi que ele matou essa mulher? Foi isso mesmo, Perreco. Ele matou ela a facadas enquanto ela dormia. Olha só, ele, enquanto ela tava dormindo, ela tava lá dormindo e tal. E aí ele foi lá e matou ela esfaqueada. Matou esfaqueada, e o que ele fez pra esse vó com ela? Ele arrastou o corpo dela até a sala, cavou e enterrou ela lá. Enterrou lá na sala? Sim. Na sala, Benembal. Mas olha só esse cara, isso daí é aí que eu te pergunto, Benembal. Se ele escondeu o corpo, como que a polícia descobriu? Quanto tempo depois a polícia levou para chegar lá? Então, na verdade, a polícia levou apenas 15 minutos para chegar à residência do mesmo e constatar o óbito. Tá certo, Benembal. Então o negócio é o seguinte, como é que a polícia conseguiu, a polícia portuguesa? É aí que eu te pergunto. Como é que eles conseguiram chegar tão rápido assim? 15 minutos eles descobriram esse assassinato. O que acontece, Perreco? É. É que ele morava num condomínio. Ele morava num condomínio. Num condomínio. E a denúncia foi feita pelo seu vizinho do apartamento de baixo. Olha só, o corpo caiu no sofá da casa do vizinho. É uma brincadeira. É barbaridade. É impossível um negócio desse. Agora ele irá responder por homicídio qualificado e também por ocultação de cadáver. Tá certo. Olha só como ocultou esse cara. Olha, a gente volta na semana que vem com mais um Cidade Alérgica. Um grande beijo na sua alma. Fique com Deus. Muito obrigado.